está se abrindo. Tem coisa nova de Deus vindo por aí. Receba no nome de Jesus. A promessa é real. Deus não lhe esqueceu e jamais lhe esquecerá. É apenas uma fase, logo vai passar. Se o Senhor fez a promessa, Ele cumprirá. Os seus sonhos enterrados vão ressuscitar. Ministérios que caíram, Deus vai levantar. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. E os corações feridos, Ele vai curar. Tem coisa nova por aí, tem cheiro de milagre. Vem vindo novidade de Deus pra você. Tem coisa nova por aí, aquele seu projeto que outrora não deu certo, Deus vai concluir. Tem coisa nova por aí, o que você perdeu, tudo que era seu, Deus vai restituir. Tem coisa nova por aí, não pense em parar, está chegando o tempo de você cantar. Tem novidade, tem coisa nova, tem mudança pra sua história. Bem-vindo cura, bem-vindo graça e salvação pra sua casa. Tem livramento, tem provisão pra sua vida, restauração. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. E os corações feridos, Ele vai curar. Profetiza! Aleluia! É apenas uma fase, logo vai passar. Se o Senhor fez a promessa, Ele cumprirá. Os seus sonhos enterrados vão ressuscitar. Ministérios que caíram, Deus vai levantar. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. E os corações feridos, Ele vai curar. Vem coisa nova por aí, tem cheiro de milagre. Bem-vindo novidade de Deus pra você. Tem coisa nova por aí, aquele seu projeto que outrora não deu certo, Deus.